charge up. I shot the movie, get shot the boss of a movie. I listen to the British Bulldog and the Timberland, I come for chat. Here I, Lord of mercy. Here I. Toda la noite me amor chorou. Toda la noite me amor chorou. Toda la noite me amor chorou. Toda la noite me amor chorou. Lendi mares e montanhas, vamos que por aqui, ai, ai. Que tic tac, meu coração estagiará. A sucupira chegará um dia, que toquemos lá fantasia. Tô boca louca aprender a versar. Eu quero enamorar, amor. Eu quero enamorar, amor. Toda la noite me amor chorou. Toda la noite me amor chorou. Toda la noite me amor chorou. Lendi mares e montanhas, vamos que por aqui, ai, ai. Tic tic tac, meu coração estagiará. A sucupira chegará um dia, que toquemos lá fantasia. Tô boca louca aprender a ver.